levitas clamaram, com fé a falar, em Siló se uniram, prontos para escutar. O Senhor ordenou por Moisés a direção, cidades de refúgio para nossa salvação. Ó Senhor, Tu és nosso abrigo, Teu amor nos guia, em Ti encontramos paz. Cidades de refúgio, onde a graça nos abriga, Teu povo é forte, em Ti sempre há mais. 13 cidades caíram pela sorte de Arão, no monte de Judá, a promessa é a razão. De Hebrom a Libna, Teu povo habitar, as bênçãos se multiplicam, em Ti vamos confiar. Ó Senhor, Tu és nosso abrigo, Teu amor nos guia, em Ti encontramos paz. Cidades de refúgio, onde a graça nos abriga, Teu povo é forte, em Ti sempre há mais. E quando os inimigos se levantam pra lutar, Teu braço forte nos dá vitória a cantar. Palavras não falham, Tu és a verdade, no meio da batalha nos dás liberdade. Do norte ao sul, Teus filhos vão proclamar, as cidades de refúgio onde vamos habitar. Em cada esquina a graça se faz ver, com o Senhor ao lado não há o que ter. Cidades de refúgio, onde a graça nos abriga, Teu povo é forte, em Ti sempre há mais. Cidades de refúgio, em Ti encontramos paz. Nosso destino.